traumatizar o teu sistema. Que eu ajudo-te a desfigurar o teu dilema. Preocupo-me mais contigo do que tu comigo. Preocupo-me mais contigo do que tu comigo. No quarto, na cama, na sala de estar, seja onde for que vais parar, vou estar em alerta, vermelho ou laranja, dependendo do que estejas a fazer. Se estiveres em harmonia, manda-me uma fotografia. E se estiveres em agonia, aguenta até ao fim do dia. Quando estiveres em harmonia, manda-me outra fotografia. E se estiveres em agonia, não digas que eu bem te dizia. Ah.